Olá, muito bom dia, senhores ouvintes. Obrigada, Liliane, à Rádio Boa Nova, também por nos darem a oportunidade a poder que todos os ouvintes possam estar presentes, a poder fazer o convite a todos eles e que possam estar presentes amanhã, a partir das 21, no Parque do Mandanilho, para assistir ao segundo Festival Municipal da Canção 2017. As expectativas são sempre altas, na medida em que este festival tem como principal objetivo valorizar a cultura, valorizar aquilo que são as nossas crianças, aquilo que é a capacidade vocal, mas, sobretudo, a boa camaradagem, bom relacionamento e o gosto partilhado da música, e que certamente o público vai ter a oportunidade de assistir. É sobretudo um encontro de gente jovem que gosta de cantar e que vai ali prestar e fazer o seu melhor no âmbito da música e no âmbito da prestação vocal. Este ano há algumas novidades, não é? Este ano há algumas novidades. São muitas as novidades. Eu espero que seja do agrado de todos. Há aqui uma aposta muito grande também por parte do município, porque e também muitas parcerias estão envolvidas neste segundo festival municipal. Só para dizer que vamos ter música ao vivo, portanto é um desafio muito grande, uma responsabilidade maior também por quem vai interpretar os temas. Temos uma banda, temos a Orquestra Cultos Musicais connosco, temos também o coro da Fundação, porque também este coro tem crianças e há que desenvolver o potencial e envolvê-los também nesta iniciativa. Isto para que haja muito glamour também no palco e haja uma boa harmonia de vozes com a música. É bem merecido também estes jovens e estas crianças que estão a participar e que concorreram para também fazer o seu melhor, serem acompanhados com o melhor que temos no concelho, que é a boa música, com a orquestra e com bateristas, guitarristas, enfim, vários músicos que foram convidados aqui do nosso concelho para poder fazer este acompanhamento neste segundo Festival Municipal da Canção 2017. E claro, temos um júri que será sempre o avaliador, o aferidor, mas o importante, como eu tenho dito ao longo dos ensaios, não é ganhar. O importante é estarem presentes, estarem a conviver. Será uma tarde de ensaios onde esse convívio será privilegiado e depois pisarão à noite às 21 horas o palco, mas a preparação que levou a esse momento, que são escassos segundos, não é? Ou minutos, não é o mais importante de facto. O mais importante é todo o processo que levou a que pudessem estar ali em cima do palco. Espero que todas as crianças que vão participar o estejam a fazer com grande felicidade e também espero que os pais também se sintam felizes, sobretudo os pais e a família, também se sintam felizes ao ver participar os seus filhos e os seus familiares num palco que é enormíssimo, que é o Parque do Mandanilho, que é um palco também intimidor e que de alguma forma também faz com que este espetáculo tenha esta dimensão e seja uma grande noite ligada à cultura, ligada à música e ligada à prestação vocal. Este ano, julgo saber que o tema são as canções em português, portanto só música portuguesa é que vai ali marcar presença. Temos que valorizar aquilo que é nosso e o Portugal tem sabido fazer isso muito bem. Veja o exemplo do nosso Salvador, não é? Que mais uma vez a língua portuguesa esteve em destaque no Eurovisão, ganhámos o Eurovisão este ano e nós temos que seguir esse exemplo do Eurovisão. Nunca Portugal participou em concurso algum que não fosse com vozes portuguesas, língua portuguesa. Lá também houve uma outra que também tinha o inglês, mas Portugal sempre também primou por participar com temas com a língua portuguesa. E claro, nós aqui, a Câmara Municipal, também tem que valorizar a língua materna e tem que valorizar a capacidade de interpretação, são os critérios também deste festival, a capacidade de interpretação, da dicção, postura no palco, tudo isso são questões que nós também queremos valorizar à volta deste festival e, de facto, as canções portuguesas são as que vão estar em destaque. São diversos os temas, desde os mais populares, os mais conhecidos, e devo dizer que têm todos muito bom gosto dos nossos participantes, porque vamos ter bons temas que vão estar em palco, que são as preferências dos participantes. Desde a HMB, Paulo Sousa, Gabriela Rocha, Dama, Músicas muito atuais, não é? Músicas muito atuais. Coisas muito bonitas que eles gostam e que se revêem nestes temas que vão apresentar esta noite. Muito bem. Portanto, professora, o convite, agora resta então convidar a todos, já o fez logo no início, mas já agora o convite a todos quando nos escutam para amanhã aparecerem no Parque do Mandanelho, não é? É, sem dúvida. Portanto, a todos que nos estão a ouvir, não percam este momento único, inesquecível que vai ser certamente, porque nunca antes aconteceu algo como vai acontecer esta noite, nunca antes houve uma produção do Festival Municipal da Canção, como vão poder ter a oportunidade de assistir. Portanto, vai ser um momento histórico, inédito, nunca antes aconteceu. Não percam. Às 21 horas no Parque do Mandanelho, vamos ter as nossas crianças com as idades compreendidas entre os 5 aos 15 anos, vamos ter que apoiá-los, vamos ter que estar presentes. Portanto, fica aqui o desafio, estejam também connosco, eles estão lá com a vontade de fazer o seu melhor e nós temos mais é que aplaudir com os aplausos de todos aqueles que vão assistir. E nós contamos com todo o público oliveirense e com a região para estarem connosco a carinhar com os aplausos estes jovens intérpretes e que se têm a coragem de pisar o palco. E fico a contar com todos vós para as 21 horas no Parque do Mandanelho, amanhã no Parque do Mandanelho, é lá que vai estar um grande momento cultural, porque é de pequenino que se começa. E exatamente. É aqui, nesta noite de amanhã, que vamos ver o potencial que o Oliveira do Hospital tem com estas vozes magníficas, que vamos ter a oportunidade de assistir. E a graciosidade das nossas crianças, sem dúvida nenhuma.